Era pegar do Caiozinho no carnaval do Caiozinho. Ontem me disseram que cê beija bem. Eu sei, ontem à noite eu quem te beijei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço, esse perfume foi eu quem te dei. E nem precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é mais. Ô amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante. Ô amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada. Centro. Galera do Acervo Music, Acervo Rocha. E nem precisa me explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. A porta pra fora, pouco importa se a gente é amante. Ô amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante. Ô amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Galera do Sérgio Folia, Ciclo do Forró, Anderson CDs. Maior.